Primeiro clube do ônibus antigo e rádio ônibus aqui em São Paulo, Viaduto do Chá. Quem é apaixonado por ônibus não se contém somente em olhar, em viajar de ônibus. Vai à luta e tem o seu próprio ônibus. É o que está acontecendo aqui na vida do Fabiano. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui num privilégio de estar nesse evento, né, na VVR. É um motivo de muita alegria estar aqui, estar levando um sonho de volta a cada família, né? Eu, empresário, tenho uma empresa de socorro elétrico, de ônibus, de turismo e ar-condicionado. Eu tive o privilégio de trabalhar na aviação Cometa por duas vezes, na Cometa, como encarregado de elétrica e manutenção de ar-condicionado. E Deus me permitiu para me estar adquirindo esse carro, né? Você sempre foi apaixonado pela Cometa? Sempre fui apaixonado pela Cometa. Meu sonho era, um dia vou ter um para mim? Desde criança. Sério? Desde criança. Quando você chegou em casa e falou, comprei um ônibus, o pessoal falou? O pessoal falou que eu tava ficando louco. Minha esposa falou, você tá ficando louco? O que aconteceu, né? Ela não acreditou. Porque cuidar de um ônibus é cuidar de uma outra família. Outra família. Em dobro. Grande família. Em dobro. Em dobro. Então você foi à luta e comprou o seu próprio ônibus. Como é que foi isso? Meu próprio ônibus, eu tive que desfazer de um carro que eu tinha da família. Interei alguns recursos, restaurei ele durante um ano para estar trazendo nesse evento, né? Foi bem suado, com muito sacrifício e trazer de volta a vida do carro original, né? Mas quanto tempo que tá com você? Um ano. Um ano? Fez um ano, exatamente. Tá do jeito que você quer ainda não? Não, ainda falta bastante detalhes, né? Falta a parte interna, falta as rodas, a bancada, né? Original de couro, para estar do jeito que eu quero. Quando você entra no seu ônibus, dirige, veio até aqui, por exemplo, o que passa na cabeça, o que passa no coração? Me lembra a infância, quando eu viajava para Belo Horizonte, para Sorocaba, eu ia para o Rio também, né? Então me lembra aquela infância que eu viajava com meus pais, né? E o prazer de dirigir o carro, né? É você muito... se sente realizado, feliz? Muito feliz. Muito feliz, muito realizado. E é um sonho, cara, que não tem preço que paga. Né? Não há dinheiro que paga para realizar esse sonho, né? E a família hoje entende? Entende, a família entende. Ela curte também. E esse momento de estar aqui em São Paulo? Porque o legal é o seguinte, você tem o seu ônibus, foi a luta, conquistou, mas abre as portas do seu veículo, vai às exposições, no caso aqui é a VVR, para mostrar o que você tem a muita gente que já viajou nesses ônibus. É o que eu digo, é como se fosse uma máquina do tempo, né? O pessoal acaba voltando no passado com o ônibus. Qual é a realização, a satisfação melhor de apresentar o seu ônibus num evento como esse? Eu vou falar a verdade, é de emocionar. É, quando nós vinha na carreata, no evento, eu comecei a chorar. Chorar e ver as pessoas nas janelas tirando foto, filmando, gritando, carro pequeno buzinando, fãs de buzos, né? Ainda mais Cometa, né? Que tem um nome de tradição, não só no Brasil, mas fora no exterior também tem um nome, né? De peso a Cometa, né? Então é um privilégio, né? Tá voltando nesse túnel desse tempo, né? Então tem pessoas que já viram esse carro em exposição, andando, e falavam, eu conheci minha esposa, o coronel mesmo telhada. Da rota, eu tive num outro evento em Guarulhos, eu vi o carro, admirou, falou, rapaz, eu morava em Campinas, eu pegava carona nesses carros só para andar de Cometa, então isso é um privilégio, né? Qualquer autoridade, advogado, juiz, pessoas simples, humildes, já tiveram o privilégio de andar nesse carro. São muitas histórias, né, transportadas, muitas histórias que envolvem o ônibus, principalmente esse modelo aqui, né, que hoje em dia até fazem falta nas rodovias, quando vocês saem para fazer o desfile, realmente chama a atenção de todo mundo, né? Exatamente, chama a atenção e as pessoas se emocionam, ficam alegres também, né? Pensa, poxa, o cometa passando aqui, né? Porque tem nome, né? Fala, ó, tá vindo um cometão aí, né? Então isso é muito prazeroso. Fabiano, podemos conhecer o carro? Pode. Vamos lá? Bom, vamos conhecer os detalhes agora, você já viu por fora. Agora falta a gente mostrar por dentro. Vamos lá?